Oitavo volume da obra. Com o desenvolvimento racional pela persistência na leitura, imunizaram-se rapidamente. A vontade de todos é se imunizarem o mais depressa possível. Então, leiam e releiam. Releiam sempre. Sempre relendo, para ver o desenvolvimento racional. Relendo sempre, imunizam-se rapidamente. E assim, tudo para se obter é preciso obedecer. Então, a ordem é ler e reler, para se imunizar o mais depressa possível. E por que não cumpre a ordem em benefício de si mesmo? E assim, está aí, em mãos de todos, o que todos imploravam há muito, que é o término do sofrimento, o que todos imploravam há muito. Então, está aí a fase de aparelho racional, a fase que já chegou há muito no mundo, e que estão conhecendo agora. E assim, é preciso a persistência na leitura, para entender, compreender e conhecer convictamente o que é imunização racional. Ler poucas vezes, nada percebe, ou vagamente percebe. É preciso conhecer com consciência, saber com consciência, para saber o que diz e o que fala. E, para assim ser, é preciso reler sempre, ler e reler, para ficar de posse do conhecimento. Saber expor, contar, historiar, falar o que é imunização racional. Então tem que ler e reler, para saber o certo e conhecer o certo. Saber falar sobre o que é imunização racional. E assim, uns se imunizando mais cedo, outros mais tarde um pouquinho, devido ao descuido, mas todos chegando à mesma conclusão. Os obedientes recebem sempre, e os desobedientes marcando passo sempre. E assim, é preciso que a pessoa se aprofunde no conhecimento, querendo dizer, ficar senhor do conhecimento racional. Então, aí está imunizado. E assim, entrando o mundo na fase mais brilhante de sua existência, todos brilhando no mundo racionalmente. Todos, assim, aparelhos no seu verdadeiro mundo de origem, por estar em mãos de todos o conhecimento verdadeiro da origem de todos. A origem do animal racional é o mundo racional, é a planície racional. E assim, todos iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do mundo de origem do animal racional, e daí nascendo a vidência racional, vivendo todos racionalmente. Tudo belo, tudo bom por ser racional. A luz racional do mundo de sua origem, muito diferente dessa luz aí, deformada do fogo, do elétrico e magnético. A luz do fogo é a luz destruidora, e por isso tudo se acaba.